Alza 758-09, cuja 230, pronto, 50. Controle Salvador, para nós 3252. Fez 152, identifique, foi pro ADTAP e desça até o nível 050. Pro ADTAP 050, identificou 3252. Webjet 5809, desça para 2000 pés. Ajuste de altímetro 1017, reporte estabilizado e elétrico. Do Portão 8 para a remota 1 a dúzia, Tango Mike Charlie. Charlie 7, forma lá do certo. Salvador, Xané 6303. 3-1-3, Gol Xané, prossiga. É possível para a gente copiar a autorização para Guarulhos? Firmo, tá pronto para cópia? Pronto, manda ver. Autorizado, Guarulhos 360 nível, aerovia, Pesulu no meia até Belo Horizonte, após Trive. E após Trive, direto Poços de Caldas. A decolagem, dá 1-0 com curva à direita, subida Dael, após Dael, Leda. E após Leda, posição bridge, para interceptar a Pesulu no meia. O controle 120 decimal 8, acione 5404. Autorizado ao nível 360, até falar da 10, primeira curva à direita, saída da Elleda, Brick, interceptar Upper Blue 16, depois direto BHZ, depois Trilha, depois Costa, depois controle, nem que fala aí, 1208, transpone 404. Tá correto, o Xené 6313 e chame para o pushback e acionamento. Chamará, obrigado mesmo. Alô. A 3152, desça para 2000 pés. Ajuste de altímetro, 1017. Suporte de habilidade EVA. 2000 com 1017, considera a recepção em tapa? Pode considerar. Obrigado, reportará essa habilidade. localizador, F7. 5809, semi-torre 118, decimal 95. 195. Abjet 5809, avistado o tráfego, o vento é 80 graus com 4 nós, está livre o pouso, está 1 no 0. Torre Elta Tango, Mike Charlie, informa já estacionado na remota número 12, grato, boa noite. Boa noite. Autorizado, chame táxi, o Oxané 6224. Parada 2, 7, direto do. Identificou, desce para 2000 pés com 1 no 0, 1 no táxi 6258. Jet 5809, no solo Zona 9, táxi via Alfa, Juliette, portão é o 10. Alfa Juliette, portão 10, 5809. Localizado a 3, 152. São 3152, completa final, torre 3152. Continue na aproximação, aguarde autorização de pouso. O ajuste é 1017. Aguardando autorização de pouso, 3157. 1024 para o táxi. Tem o CLB alterna Salvador, 2 horas de autonomia. Ciente, táxi autorizado à direita, o chiné 6224, até o ponto de espera da 1-0. Táxi autorizado aqui à direita, até o ponto de espera da 1-0, 62, está. Voltando 3152, tráfego avistado, pouso autorizado na 1-0. O vento 070 graus, 5 nós. Livre pouso na 1-0, 3152. Na 6258, autorizado ILS, reportado estabilizado. Autorizado ILS, reportado estabilizado, 6258. Voo 643, aciona a identificação, desce para 4000 pés. Ajuste no 017, chegada a ponte. Poxa, né? 6224, autorizado. Alinhar e manter a 1-0. Alinhar e manter na 1-0, 6224. Tan 3152, no solo aos 26, tá livre o táxi, Alfa Juliette, o portão é o 612. Alfa Juliette para o 612, Tan 3152. O Oxené 6224, decolagem autorizada. Dão no zero, vento é 060 graus, 4 nós. Controle o 6258. Prossiga. Só para reportar o bonitão aqui com laser, na altura de onde fica o bonde colher aqui na Praia da Barra. Entendi, grato. Controle Salvador, boa noite, Xané 6224, decolado no perfil Pouca. Xané 6224, contato radar na decolagem, sobe mantém 190, saída Pouca. Sobe mantém 190 na Pouca, 6224. Oxené 6258, estabilizou? Estabilizado, 6258. 6258, completa a precipitação, torre 1895. Completa a torre 1895, 6258, muito obrigado, boa noite. Boa noite, um pouco. Torre Salvador, boa noite, Oxené 6258, passando externo. Boa noite, Oxené 6258, avistado, está livre o pouso, na 1-0, o vento é 060 graus, 04 nós. Livre pouso na 1-0, 6258.